rádios no céu, nós os piratas de sonho, aventuras nesses 7 mil oceanos. Negros, gatos, gregos no casarão, nós os heróis de brinquedo, navegantes desses mares de ilusão. Perdidos no tempo, achados no espaço, senhores da terra, deuses de aço. Com cidade independente, soldados da força, de corpo fechado, são anjos pagãos vazados de luz, feito santo de vitral. E a voz desses meninos que morreram cedo se ouvirá como um silêncio iluminado.